bom dia, Paulo Afonso, é barra de cópia. Esquilo, informe alinhado e pronto, cabeceira no 7. Para a reação no 7, esquilo. Golf Serra, pronto, cópia. Paulo Afonso 090, decolagem da 17, curva esquerda, subida a lotar, controle 1, 9, 35, aciona 54 no 1. Correto, livre acionamento, forma pronto para o táxi. Inicial táxi, informe para ingresso, pista na 7, é que serra tanto. Livre decolagem, vento 220 graus com 04 nós, Oscar Golf Kilo. Kilo, livre decolagem, informe na 7. Golf Kilo decolado ao 51, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, tenha um bom dia, tá? Golf Serra para o pai. Chame para ingresso, pistão 7, busca Golf Serra. Tá vendo? Chame para ingresso, pistão 7. Para ingressar no 7, deu certo. 210 graus, variando até meia dúzia nós. A pista ideal seria 17 mesmo. Até meia dúzia, ainda é colar na 35. Com essa massa que está aproximando aí pelo setor sul, o vento já está indicando máxima de 10 nós. Vou dar 3, dá 17 mesmo aqui. Positivo, pista no 7, forma alinhada e pronto, acho que eu vou observar. Tá. Já, Tango mantém a posição, aguarde para ingressar a pista no 7. Serra livre decolagem, o vento é 220 graus com 0,8 nós. Ali mantendo 7, é certo. No 0, 1, 2, 1012. Serra decolado aos 5,6, controle 199, decimal 35, vamos voar. Para. Aguarde decolagem, é que serra tanto. Serra Tango livre decolagem, pista 17, o vento é 250 graus com 04 nós. Serra Tango decolou 58, controle 1935, bom voo. 1935, para ingresso, pistão 7, Romeu Golf Vitor. O meu golfito está livre no ingresso, no 7, chama alinhado, pronto. Vitor Antônio, tem condição de modificar a saída para a saída gole após a decolagem da 17, curva à direita, saída gole após eval e após direto e descer? Neto, chama ele ali, pronto. Vitor está livre de decolagem da 17, o vento é de 260 graus com 4 nós. Repito que após a decolagem fala curva direita para sair da gole e eval. Meu Golf Vitor decolou 08, chama o controle 1935, tem um bom voo e um bom dia. 1935, grato, bom dia. bom dia, Azul 4069. Azul, prossiga. Poderia adiantar pra gente a saída e se a pista está operando em toda extensão, senhor? A pista opera em toda extensão, saída gole. Previsto gole, obrigado, já chamo pra conta. Guarda de coordenação. Salvador, voo 1804. 1804, bom dia. O vento é de 250 graus com 4 nós. Reporte avistando a pista, baixado travado. Baixado travado ainda não avista, 1804. Ok, o teste estimado de 800 pés, ok? Avistou a pista 1200 pés, o gol no 804. 804.